Fecheiro 98. Abram anuiu com a cabeça, com relutância, e pendurou a arma no ombro outra vez. Assim tens razão. Vai ser hoje, não achas? Roger olhou novamente para o bosquete de árvores jovens, mas o veado tinha desaparecido, silencioso como fumo. Não vejo como evitá-lo. O terceiro homem tirou um lenço amarelo da manga e limpou o rosto. O tempo estava quente e o ar úmido. Traian está com os canhões preparados desde o alvorecer. Não é homem para se deixar surpreender. Talvez esteja à espera dos homens de Wadel, mas pode decidir que não precisa deles. Abram resfolegou com um leve desdém. Para esmagar aquela corja? Já os viste? Um agrupamento de soldados mais deslavado que já viste em muito tempo. O homem com o lenço sorriu cinicamente. Sim, pode ser, Abby. Por falar em corja, já viste os milicianos do interior? E por falar em reguladores, há um grande número deles, corja ou não. 2 para 1, segundo o capitão Neil. Abram resmungou, lançando um último olhar relutante para a floresta e para o rio mais além. Gentalha, disse com mais confiança e virou-se. Venham então, vamos dar uma olhadela lá de cima. Os forrageadores estavam do mesmo lado que ele. Não usavam nenhuma roseta, mas ele viu os distintivos de milícia no peito e no chapéu, brilhando ao sol da manhã. No entanto, Roger permaneceu nas sombras, até os homens desaparecerem, a conversar despreocupadamente. Ele estava razoavelmente convencido de que Jamie o enviara nesta missão sem nenhuma autoridade, além da sua própria. Era melhor que não fosse obrigado a explicar-se. A atitude da maior parte das milícias em relação ao movimento dos reguladores era, na melhor das hipóteses, desdenhosa. Na pior, nos níveis mais altos do comando, era friamente vingativa. Exterminá-los de uma vez por todas, dissera Caswell, enquanto tomava café junto à fogueira na noite anterior. Proprietário de uma fazenda da parte leste da colónia, Richard Caswell não nutria nenhuma simpatia pelas reivindicações dos reguladores. Roger bateu no bolso outra vez, refletindo. Não, era melhor deixá-lo ali. Ele poderia apresentar o distintivo se necessário. E não acreditava que alguém fosse dar-lhe um tiro pelas costas, sem ao menos um grito de advertência. No entanto, sentia-se estranhamente exposto, enquanto caminhava pela exuberante erva do prado junto ao rio, e suspirou involuntariamente de alívio quando os galhos lânguidos dos salgueiros da margem do rio o envolveram numa sombra fria. Ele não tinha levado, com a aprovação de Jamie, o seu mosquete, e viera desarmado, exceto a faca que tinha no cinto, que era um acessório normal para qualquer homem. O outro único equipamento que tinha era um grande lenço branco, atualmente dobrado e guardado dentro do casaco. Se fores ameaçado em qualquer lugar, acena-o e grita tréguas, instruíra o Jamie. Depois diz-lhes para me virem buscar e não digas mais nada até eu chegar. Se ninguém te detiver, traz-me o husband sob a proteção do lenço. A visão de si próprio a conduzir Herman Husband de volta pelo rio, segurando um galho com o lenço ondulante por cima da cabeça, como um guia a conduzir turistas no aeroporto, tinha-lhe dado vontade de rir. No entanto, Jamie não rira, nem sequer sorrira. E assim ele aceitara o pedaço de pano, solenemente, guardando-o com cuidado. Espreitou através da cortina de folhas pendentes, mas o rio corria, cintilando ao sol do novo dia, silencioso, exceto pela precipitação da água, pelas pedras e pelo barro. Não havia ninguém à vista, e o barulho da água abafava qualquer som que pudesse vir por detrás das árvores do outro lado do rio. embora a milícia não lhe desse um tiro pelas costas, não estava tão certo quanto à possibilidade de os reguladores dispararem sobre ele de frente, se o vissem atravessar o rio, vindo do lado dos do governo. De qualquer modo, não poderia passar o dia escondido nas árvores. Emergiu na margem do rio e seguiu a corrente na direção do local que os forrageadores tinham indicado, observando as árvores cuidadosamente a qualquer sinal de vida. A travessia perto do local era melhor, águas rasas e um leito rochoso. Se os reguladores estivessem reunidos ali perto, eram muito silenciosos. Uma cena mais tranquila dificilmente poderia ser imaginada. E, no entanto, o seu coração repentinamente martelava-lhe nos ouvidos. Sentia novamente a estranha sensação de alguém ao seu lado. Olhou em redor em todas as direções, mas nada se movia, salvo a água corrente e os galhos pendentes dos salgueiros. — É você, pai? Perguntou ele serenamente, num sussurro, e imediatamente sentiu-se um tolo. No entanto, a sensação de alguém ao seu lado continuava forte, embora benigna. Mentalmente, afastando a sensação, baixou-se e descalçou os sapatos e as meias. Devem ser as circunstâncias, pensou ele. Não que atravessar um rio raso à procura de um agitador quaker pudesse ser comparado a pilotar um Spitfire à noite pelo Canal da Mancha para bombardear a Alemanha. Mas uma missão era uma missão, supunha ele. Olhou em redor outra vez, mas viu apenas girinos a moverem-se nas águas rasas. Com um sorriso ligeiramente enviesado, entrou na água, fazendo com que os girinos fugissem freneticamente. Que exagero, disse ele a um pato carolino. A ave ignorou-o, continuando a sua busca de alimento entre as folhas verde escuras do agrião flutuante. Nenhuma ameaça veio das árvores de nenhum dos dois lados do rio. Absolutamente nenhum som, exceto a alegre algazarra de pássaros e das suas ninhadas. Só quando se sentou numa pedra aquecida pelo sol, a secar os pés antes de calçar as meias e os sapatos outra vez, é que finalmente ouviu alguma indicação de que o lado distante do rio estava povoado por seres humanos. Então o que é que tu queres, meu amor? A voz veio dos arbustos nas suas costas e ele ficou paralisado, com o sangue a latejar-lhe nos ouvidos. Era a voz de uma mulher. Mas antes de poder mexer-se ou pensar em responder, ouviu uma risada grave e com um tom particular que o fez relaxar. O instinto informou-o antes da razão de que as vozes com aquela intuação em particular não representavam uma ameaça. Não sei, querida. Quanto é que isso me vai custar? Oh, vejam só. Não é hora de contar os centavos, pois não? Não se preocupem, senhoras. Faremos uma coleta entre nós, se for necessário. Ah, então é assim. Muito bem, senhor. Mas saiba que nesta congregação a coleta vem antes da cantoria. Ouvindo esta amistosa discussão, Roger deduziu que as vozes em questão pertenciam a três homens e duas mulheres, todos parecendo confiantes de que, quaisquer que fossem os acordos financeiros, três estariam bem para dois, sem restos embaraçosos. Agarrando nos sapatos, Roger afastou-se silenciosamente, deixando as sentinelas invisíveis, se é que o eram, com as suas contas. Evidentemente, o exército dos reguladores não era tão organizado como as tropas do governo. Menos organizados, era dizer pouco, pensou ele um pouco depois. Mantivera-se na margem do rio durante alguma distância, sem saber ao certo onde o corpo principal do exército deveria estar. Já tinha caminhado quase 400 metros sem ver ou ouvir uma alma, além das duas prostitutas e dos seus clientes. sentindo-se cada vez mais estranho, deambulou por pequenos grupos de pinheiros e pelas orlas de prados cobertos de erva, sem qualquer companhia, além dos pássaros em acasalamento e pequenas borboletas diáfanas em tons de laranja e amarelo. Que maldita maneira é esta de conduzir uma guerra, murmurou, abrindo caminho por entre um emaranhado de amoreiras silvestres. Era como uma dessas histórias de ficção científica, em que todos, exceto o herói, simplesmente tinham desaparecido da face da terra. Estava a começar a ficar ansioso. E se não conseguisse dar com o maldito quacre? Ou mesmo o exército, antes da batalha começar? Então passou a curva do rio e vislumbrou pela primeira vez os reguladores propriamente ditos. Um grupo de mulheres a lavar roupa nas águas do rio junto às pedras. Agachou-se novamente para dentro do mato, antes que o vissem, e afastou-se do rio mais encorajado. Se as mulheres estavam ali, os homens não estariam longe. Não estavam. Alguns metros depois, ouviu os sons do acampamento. Vozes aqui e ali, risos, o ruído de colheres e panelas e as pancadas de lenha a ser cortada. Ao circundar uma moita de pilriteiros, quase foi derrubado por um grupo de jovens que passou por ele a gritarem enquanto perseguiam um do grupo que brandia um rabo de guaxinim recém-cortado que flutuava na brisa à medida que ele corria. Passaram a correr por Roger sem olharem duas vezes para ele. E ele continuou agora menos cauteloso. Não foi questionado, não havia sentinelas. De facto, um rosto estranho não parecia ser nem uma novidade nem uma ameaça. Alguns homens olharam distraidamente para ele, mas voltaram à sua conversa, não encontrando nada de particular na sua aparência. Estou à procura do Herman Husband, disse ele diretamente a um homem que assava um esquilo nas chamas claras de uma fogueira. O homem olhou inexpressivamente por um momento. O quacre, especificou Roger. Ah, sim, ele, disse o homem em reconhecimento. Está para ali, nesta direção, acho eu. Gesticulou prestativamente com o pau que tinha na mão. O esquilo tostado apontando o caminho com os tocos das suas patas dianteiras enegrecidas. Para ali era uma grande distância. Roger atravessou mais 3 acampamentos espalhados antes de alcançar o que parecia ser o principal corpo do exército. Se é que era possível enaltecê-lo com esse termo. É verdade que parecia haver um grau maior de seriedade. Havia menos dos divertimentos despreocupados que ele vira perto do rio. No entanto, não era o quartel-general de um comando estratégico, nem de perto nem de longe. Começou a sentir-se ligeiramente esperançoso de que a violência ainda pudesse ser evitada, mesmo com os dois exércitos em formação, um diante do outro, e as equipas dos canhões em estado de alerta. Havia um ar de agitação e prontidão entre os homens quando ele atravessou as fileiras, mas nenhuma atmosfera de ódio ou sede de sangue. Ali a situação era muito diferente do que vira nas linhas disciplinadas das milícias, mas pareciam ainda menos dispostos a hostilidades imediatas. No entanto, à medida que avançava, pedindo informações em cada fogueira que passava, começou a sentir algo diferente no ar, uma sensação de crescente premência, quase desespero. As brincadeiras que vira nos acampamentos distantes tinham desaparecido. Os homens amontoavam-se em pequenos grupos, a conversar com as cabeças unidas, ou sentavam-se sozinhos, sombriamente carregando as armas e afiando as facas. À medida que se aproximava, o nome de Herman Husband era reconhecido por todos, os dedos apontando a direção mais confiantes. O nome quase parecia um ímã, atraindo cada vez mais para o centro de uma densa massa de homens e rapazes, todos empolgados, todos armados. O barulho aumentava a cada passo, as vozes batendo-lhe nos ouvidos como martelos numa forja. Finalmente encontrou Husband de pé, em cima de uma rocha, como um grande lobo aflito, cercado por um grupo de uns 30 ou 40 homens, todos clamando com furiosa agitação. Os cotovelos chocavam-se e os pés pisavam uns nos outros, sem se preocuparem com o impacto nos seus colegas. Obviamente exigiam uma resposta, mas incapazes de fazer uma pausa suficientemente longa para a ouvir, caso fosse dada. Husband, em mangas de camisa e com o rosto afogueado, gritava a um ou dois mais próximos dele. Mas Roger não conseguia ouvir nada do que era dito acima da confusão geral. Abriu caminho pelos círculos externos de espectadores, mas foi detido próximo do centro pela pressão dos homens. Pelo menos ali ele podia captar algumas palavras. — É preciso! Você sabe disso, Herman! Não temos escolha! — gritou um homem magro com um chapéu poído. — Há sempre uma escolha! — berrou Husband em resposta. — Agora é o momento de escolher e Deus quer que o façamos sabiamente. — Sim, com canhões apontados para nós. — Não, não, para a frente. Temos de ir para a frente ou tudo estará perdido. — Perdido? Já perdemos tudo até agora. Temos... O governador deu-nos uma escolha. Temos... Todas as palavras se perdiam num rugido geral de raiva e frustração. Vendo que não ganhava nada em esperar por uma audiência, Roger abriu caminho bruscamente pelo meio de dois fazendeiros e agarrou Husband pela manga da camisa. — Senhor Husband, preciso falar consigo. Gritou-lhe ao ouvido. Husband lançou-lhe um olhar vidrado e tentou desenvencilhar-se dele, mas depois parou pestanejando ao reconhecê-lo. O rosto quadrado com a barba por fazer estava vermelho e os cabelos grisalhos e ásperos de Husband, soldos, projetavam-se da sua cabeça como os espinhos de um ouriço caixeiro. Ele abanou a cabeça e fechou os olhos. Depois abriu-os novamente, fitando Roger, como um homem a procurar dissipar em vão uma visão impossível. Agarrou Roger por um braço e, com um gesto feroz para a multidão, saltou de cima da rocha e encaminhou-se para o abrigo de uma cabana decrépita, perigosamente inclinada na sombra de um bosque de ácares. Roger acompanhou-o, olhando furiosamente para os mais próximos, para os desencorajar de os seguir. De qualquer modo, alguns seguiram-nos, agitando os braços e protestando ardentemente. Mas Roger bateu-lhes com a porta na cara e deixou cair a tranqueta, além de posicionar-se de costas contra a porta. Estava mais fresco ali dentro, embora o ar estivesse estagnado e cheirasse a cinzas e a comida queimada. Husband ficou no meio do aposento, arquejante. Depois pegou numa concha e bebeu profusamente de um balde que estava em cima da lareira. O único objeto que restava na cabana, observou Roger. O casaco e o chapéu de Husband estavam cuidadosamente pendurados num gancho junto à porta, mas havia lixo espalhado pelo chão de terra batida. Quem quer que fosse o dono da cabana, tinha, obviamente, abandonado o lugar à pressa, carregando os seus pertences. Acalmado pela pausa momentânea, Husband alisou a camisa amarrotada e tentou ajeitar o cabelo. — O que é que faz aqui, amigo Mackenzie? — perguntou ele com a sua característica suavidade. — Certamente não veio juntar-se à causa dos reguladores, pois não? — Não, não vim, declarou Roger. Lançou um olhar cauteloso à janela, com receio de que a multidão tentasse aceder por ali. Mas, embora o barulho das vozes no exterior continuasse, não havia qualquer sinal imediato de ataque à cabana. Vim perguntar-lhe se atravessaria o rio comigo para falar com o Jamie Fraser, sob uma bandeira de tréguas, com a sua segurança assegurada. Husband também olhou para a janela. Receio que a altura para conversas já tenha passado há muito tempo, constatou ele, torcendo a boca num esgar irónico. Roger inclinava-se a concordar com ele, mas insistiu, resolvido a cumprir a sua missão. Não no que diz respeito ao governador. Ele não tem qualquer vontade de massacrar os seus próprios cidadãos. Se a multidão pudesse ser convencida a dispersar pacificamente, parece-lhe uma perspectiva provável? Husband acenou para a janela, lançando-lhe um olhar sarcástico. Não, Roger viu-se forçado a admitir. No entanto, se o senhor viesse, se eles pudessem ver que ainda há uma possibilidade de... Se houvesse possibilidade de reconciliação e reparação, ela já teria sido oferecida há muito tempo, disse Husband enfaticamente. É um sinal da sinceridade do governador vir com tropas e canhões mandar uma carta que... Não de reparação, disse Roger sem rodeios. Refiro-me à possibilidade de salvar todas as vossas vidas. Husband permaneceu absolutamente imóvel. A cor avermelhada desapareceu das suas faces, apesar de ele ainda parecer controlado. Chegou a este ponto? Perguntou ele serenamente, os olhos no rosto de Roger. Este respirou fundo e anuiu com a cabeça. Não resta muito tempo. O Sr. Fraser incumbiu-me de lhe dizer que se não puder ir falar com ele pessoalmente, há duas companhias de artilharia dispostas em ordem de batalha contra o senhor e 8 milícias, todas bem armadas. Tudo depende da rapidez. E o governador só vai esperar até à aurora de amanhã ou mais tardar. Ele sabia que era traição dar tal informação ao inimigo. Mas é o que Jamie Fraser teria dito, se ele próprio pudesse ter vindo. Há aqui 2000 homens de movimento, disse Husband, como se falasse consigo próprio. 2000! Não pensa que a visão desta gente o faria mudar de ideia? Que tantos deixariam as suas casas e as suas famílias para virem aqui protestar? A opinião do governador é que vieram em rebelião e, portanto, em estado de guerra, interrompeu Roger. Olhou para a janela onde o couro oleado que a tapava estava em frangalhos e, tendo-os visto, acho que ele tem bases razoáveis para essa opinião. Não é nenhuma rebelião, disse Husband obstinadamente. Endireitou-se e retirou uma fita de seda preta do bolso para atar o cabelo na nuca. Mas as nossas legítimas queixas foram ignoradas, desdenhadas. Não tivemos outra escolha a não ser virmos em bloco para expor as nossas queixas ao Sr. Tryon e assim impressioná-lo com a justiça das nossas reivindicações. Pensei tê-lo ouvido falar de escolha há pouco, disse Roger secamente. Se agora está na hora de escolher, como o senhor diz, parece-me que a maioria dos reguladores escolheu a violência, a julgar pelas observações ouvidas a caminho daqui. Talvez, disse Husband com relutância. No entanto, nós, eles, não são um exército à procura de vingança. Não são relé, mas o seu olhar relutante para a janela sugeria a sua percepção de que era realmente uma relé que se formava nas margens do Elements. Eles têm um líder, alguém que possa falar oficialmente por eles? Interrompeu Roger outra vez, impaciente por lhe dar a mensagem e ir-se embora. É o senhor? Ou talvez o senhor Hunter? Husband fez uma pausa durante algum tempo, passando as costas da mão pela boca, como se quisesse eliminar algum gosto rançoso e persistente. Abanou a cabeça. Não tem nenhum verdadeiro líder, disse ele baixinho. O Jim Hunter é bastante corajoso, mas não tem o dom de comandar homens. Eu pedi-lhe. E ele disse que cada homem deve agir por si próprio. O senhor tem o dom, pode liderá-los. Husband pareceu escandalizado, como se Roger o tivesse acusado de fazer batota ao jogo. Eu? Não. Mas o senhor liderou-os até aqui. Eles vieram até aqui, não pedi a ninguém. O senhor está aqui. Eles seguiram-no. Husband encolheu-se ligeiramente ao ouvir isto, com os lábios comprimidos. Vendo que as suas palavras tinham surtido algum efeito, Roger pressionou. O senhor já falou em nome deles e eles ouviram. Eles vieram consigo atrás de si. Eles ouvi-lo-ão, tenho a certeza. Ele podia ouvir o tumulto no exterior da cabana a crescer. A multidão estava impaciente. Se ainda não era uma turba, já estava muito perto de o ser. O que fariam se soubessem quem ele era e o que viera ali fazer? Tinha as palmas das mãos transpiradas. Pressionou-as contra o tecido do casaco, sentindo a pequena protuberância do seu distintivo da milícia no bolso, e desejou tê-lo enterrado a algures após ter atravessado o rio. Husband olhou para ele por uns segundos, depois estendeu os braços e agarrou-lhe as duas mãos. — Reze comigo, amigo — disse ele serenamente. — Eu... — Você não precisa de dizer nada — disse Husband. — Sei que é papista. Mas não é do nosso feitio rezar em voz alta. Se ficar apenas em silêncio comigo e pedir com o coração que a sabedoria seja concedida, não apenas a mim, mas a todos os que aqui estão? Roger mordeu a língua para não contradizer Husband. A sua própria filiação religiosa não tinha a menor importância agora. Embora, evidentemente, a de Husband tivesse. Em vez disso, anuiu com a cabeça, contendo a sua impaciência, e apertou as mãos do homem mais velho, oferecendo-lhe todo o apoio ao seu alcance. Husband permaneceu absolutamente imóvel e em silêncio, a cabeça ligeiramente baixa. Alguém bateu com força na frágil porta da cabana, as vozes a gritar. Herman, está bem aí dentro? Vamos, Herman, não há tempo para isto. O Caldwell voltou do governador. Uma hora, Herman. Ele deu-nos uma hora, não mais do que uma hora. Um fio de suor escorreu pelas costas de Roger entre as omoplatas, mas ele ignorou a comissão, impossível de alcançar. Olhou dos dedos castigados pelo tempo de Husband para o seu rosto e deparou-se com os olhos do outro homem, igualmente fixos no seu próprio rosto e mesmo assim distantes, como se ouvisse uma voz ao longe, alheio aos gritos urgentes que atravessavam as paredes. Até os olhos de Husband eram da cor cinzenta dos quacres, pensou Roger, como poças de água da chuva acalmando-se depois de uma tempestade. Sem dúvida iriam deitar a porta abaixo. Mas não. Os golpes esmoreceram para umas pancadinhas impacientes e depois para uma outra pancada surda. Ele podia sentir as batidas do próprio coração diminuindo gradualmente para uma pulsação regular, tranquila, no seu peito, a ansiedade a desaparecer no seu sangue. Fechou os olhos, tentando concentrar os pensamentos, fazer o que Husband pedira. Procurou na sua mente alguma oração adequada, mas nada surgiu, senão fragmentos confusos do livro de preces comuns. Ajuda-nos, Senhor. Ouve-nos. Ajuda-nos, Senhor, sussurrou a voz do seu pai. O seu outro pai, o reverendo, algures no fundo da sua mente. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar com que frequência os homens agem erradamente por falta de reflexão, em vez de falta de amor, e como são ardilosas as ciladas que fazem os pés tropeçar. Cada palavra bruxuleou brevemente na sua mente, como uma folha em chamas, erguendo-se no vento de uma fogueira e depois desaparecendo nas cinzas, antes que ele a pudesse agarrar. Desistiu então e simplesmente ficou ali parado, segurando as mãos de Husband nas suas, ouvindo a respiração daquele homem em tom baixo e áspero.